Muito bom dia a todos. Eu queria começar por agradecer ao Sr. Presidente da Câmara de Oliveira do Hospital que tão bem nos tem acolhido e, de facto, este espírito solidário que o norteia. E queria também fazer uma palavra de referência para o Dr. Herdade, que desde a primeira hora, quando viemos por solicitação de todas as pessoas do Conselho de Oliveira do Hospital, ter aqui uma iniciativa para inscrição de potenciais dadores de medula óssea. Estou aqui nesta dupla condição de facto de partilha, de fazer parte deste orgulho de poder fazer parte deste movimento e, por outro lado, porque também represento uma instituição que tem obrigações no registro dos potenciais dadores de medula para o registro nacional que é o CEDAS. Este movimento surge de uma reflexão, da reflexão de um conjunto de cidadãos, onde obviamente está incluído o Carlos Martins, mas também o seu irmão, que talvez até nós, de uma forma mais próxima, fomos sempre contactando ao longo dos meses que antecederam o transplante desta criança. E é sabido, e eu acho que todos hoje têm muito mais essa consciência, da necessidade dos potenciais dadores, que muitas vezes, infelizmente, pela nossa diversidade genética, não conseguimos que venham a ser dadores efetivos de medula óssea, nós podermos utilizar a sua generosidade e este seu espírito solidário para doarem componentes sanguíneos. Componentes sanguíneos que são essenciais para os doentes que precisam de fazer um transplante. Portanto, isso é muito importante. É porque todos os doentes que têm indicação para fazer um transplante de medula óssea têm que socorrer-se de componentes sanguíneos e, portanto, têm que ser transfundidos com regularidade. Esta é a mensagem fundamental deste nosso movimento. Este nosso movimento é um movimento que pretende, de facto, a inscrição levar à sensibilização, pela informação de potenciais dadores de medula óssea, mas que esses dadores de medula sejam também dadores de sangue. É sabido, a comunicação social tem vindo a fazer essa informação da carência e da necessidade que temos de componentes sanguíneos, exatamente para satisfazer as necessidades transfusionais dos doentes que aguardam um transplante, que fizeram um transplante e que precisam de ser transfundidos depois do transplante. Portanto, isto não é mais que um movimento de cidadãos que estão atentos a esta problemática, porque muitos deles, de facto, viveram, sentiram estas dificuldades e sentiram também, de facto, a oportunidade e o facto de nós estarmos inseridos num registro mundial, como é importante encontrar dadores compatíveis para podermos, de facto, ajudar e para podermos, de facto, levar a termos uma terapêutica alternativa para doentes que a indicação para transplante, a única alternativa terapêutica é o transplante de medula óssea.